André Cedeiras, Marcelo Santos, de Max, Dedicar o Paulinho, Lucas do Mini Mercado Luzimar. Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu, com umas amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber, será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu, com umas amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber, será que é hoje que eu fico com a Dani? Senta com carinho, a Babi vai sentar no macete, só não pode se apaixonar. Bela grife, Jejão da Trazenda, no Raimundo Veras. A Dani. E a Dani senta. Pizzaria Tantá de Bolo Vitor Veras.